Deus te livra da prisão. Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão. Cadeias se abrirão, multidões se renderão. Não olhe o teu problema e não pare de louvar.